povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Qual é a resposta que você vai dar quando Deus pediu o seu Isaac no altar? Quando a glória desse mundo o diabo oferecer, qual a resposta, o que vai dizer? Qual é a resposta que você vai dar quando a sua face alguém ferir? Assim como Cristo oferecer a outra face, ou com vingança você irá agir? Qual é a resposta que você vai dar quando o sistema te oferecer um prato de lentilha na hora da fome? Vai honrar herança ou vai negociar com o homem? Qual é a resposta que você vai dar quando Jezabel pedir sua cabeça? Vai se esconder e ocultar a profecia, ou ser verdadeiro e sofrer a consequência? Qual é a resposta? Não são as palavras de um eloquente sermão. A resposta que Deus quer vem do nosso coração. Estamos cheios de conhecimento, mas falta entendimento pra viver a pregação. Não queira mais impressionar a Deus com a vã sabedoria e com o discurso seu. Poupe a sua voz e seus argumentos e ouça a resposta que Deus quer nesse momento. Uma igreja que ama e não um povo que julga. Uma igreja que adora e que não murmura. Uma igreja que faça muito mais do que fala. Essa é a resposta que Deus procura. Uma igreja que abraça e não atira pedras, que faz da oração a sua arma de guerra. Não é um sistema lutando pelo que é seu, mas é uma igreja que ama e teme ao seu Deus. Faz da oração a sua arma de guerra.